Tony, você acha que o papai consegue um emprego? Já conseguiu. Vai telefonar pra Wendy daqui a pouco pra contar pra ela. Alô? Oi, meu bem. Oi, querido. Como foi tudo? Ótimo. Olha, eu estou no hotel e ainda tenho muitas coisas para verificar. Acho que não vou chegar antes das 9 ou 10. Então conseguiu um emprego? Certo. Olha, é um lugar lindo. Você e Danny vão adorar. Tony, por que você não quer ir para o hotel? Eu não sei. Você sabe, sim. Agora anda, me conta, vai. Eu não quero. Por favor. Não. Vamos, Tony, me conta. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Fantasmagoricamente falando, este que vos fala é o Calavera. Voltamos com mais um episódio para lá de épico e assustador. Está comigo aqui o Gordo, Brunão. E aí, galera, beleza? E eu queria dizer que Stanley Kubrick é um gênio. O Iluminado não é um filme de fantasmas. E não compre na Etna, por favor. Ainda, velho. Eu vou gastar todos os dias da minha vida difamando a Etna. E começa neste programa. E eu a GVT. E está comigo aqui também ela, o pai do Bossa. Se fudeu. E eu jamais entraria no quarto 237, mas nem por um cacete. Qual o número do teu apartamento? O meu é 83. Ah, tá. As pessoas vão juntando as pistas. Já sabem o número do apartamento, já sabem que é Zona Leste. Interneticos, hoje nós vamos falar sobre O Iluminado, cara, este filmaço lá de 1980 que faz muita gente se cagar de medo até hoje. Inclusive, né, Brunão, nós temos uma história muito íntima com esse filme, né? As pessoas têm que esperar pra ver o Cozinha do Chakra. Eu acho que a gente tem que falar hoje. Gente, vocês não imaginam o que aconteceu com a gente. Coisas fantasmagóricas. Então, se você quer saber o que diabos aconteceu com a gente, se você quer saber o que caracas a Olivia Palito tá fazendo no hotel mal-assombrado. Que caralho, né, velho? E se você quer saber como atuar muito mal, você vai continuar escutando este programa logo após os recados do Jaiminho. Here's Johnny! Eu sou de Itanga, mano. Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Recadalhos do Jaiminho, cara internético. Não se preocupe, você que adora este momento, né, Brunão? Porque nós temos um motivo pra ele adorar. Qual é? O motivo pra ele adorar é que hoje é bem rapidinho. Camiseta do Kona, nossa camiseta do Kona. Temos duas camisetas do Kona, desenhadas pelo nosso querido amigo Eudes de Paula, que fez a estampa do Kona. E lembra que a gente falou que quando a estampa do Kona saísse, ela ia ficar pouco tempo. O tempo era limitado. Estamos lembrando que estamos entrando agora no mês de novembro, essa semana, e então a camiseta só fica até o dia 30 de novembro. Depois do dia 30 de novembro, não tem chororô, não tem, ah, mas eu tava guardando meu dinheiro, ah, mas eu queria, volta aí. Não, acabou. Então aproveita agora que o salário vai sair essa semana ou semana que vem e compra a camiseta que você já tava querendo faz tempo e não tinha comprado ainda, beleza? E temos também as nossas canecas de Jurassicast. Eu prometo por Odin que a caneca mágica estará no próximo vídeo. O próximo não vai estar, que o próximo é do Iluminado, a gente já gravou tem um mês e meio. Não, então no próximo que nós vamos gravar. Não, mas você tá falando isso acho que uns 6 meses já. Tenho 6 meses, eu já vi essa caneca na casa dele. Falei, cara, leva pra gente mostrar no vídeo, vai ser legal. Aí ele fala, não, eu vou levar, e sempre esquece. Eu sempre esqueço, mas dessa vez eu não vou esquecer, sabe por quê? Porque você já deixou no carro. Não, senhor, porque o local onde nós vamos gravar é lá na casa da minha mãe. Então, não tem erro. Se eu esquecer, eu vou lá e pego. Ah, assim. Então tá bom. Canecas do Jurassic Cast, internet, vocês estão disponíveis lá na themagicbox.com.br. A loja virtual lá do Ed, da Pri, onde eles vendem as canecas do Jurassic Cast. A preço muito em conta. Cara, e na boa, são as melhores estampas. Eu peguei a minha caneca, que eu ganhei da Magic Box, a do Rock, né? Aquela, a branca, que tem o Rock levantando a mão. Eu levei pro trabalho, e aí tô usando lá pra tomar meu café agora, e cara, todo mundo me pergunta, pô, caneca maneira, comprou aonde, não sei o que, eu falo, pô, rapaz, aqui ó, Jurassic Cast, tá, a galera já fica, ó, oh, que massa, não sei o que, vocês têm caneca, cara, é R$25 a caneca, velho, é dinheiro de pinga, velho, tu vai no shopping no final de semana, pra assistir um filme, comer pipoca, e tu gasta aquilo em 3 horas, 4 horas, dá muito mais, aquilo ali é mais que o ingresso, até dependendo do shopping, R$25 você gasta em 10 minutos que você chegou num shopping. Tem estacionamento só que é R$25. Pois é. Então, cara, guarda esse dinheiro, pega R$25 e compra a caneca, você vai ter ela pro resto da sua vida. Isso, cara, as melhores estampas, as mais bem feitas, as mais lindas. Então, você vai comprar agora, porque se você comprar... Olha só, promoceta, hein, Brunão? Vou lançar uma promoção agora, ó. Comprou uma caneca e uma camiseta do Jurassic Cast, vai a foto de topless das ruivas. Fácil. Ah, é. Beleza. Ó. Fechou. Vai. Vou fazer que nem o cartaz agora. Se comprar duas canecas e duas camiseta, tudo do mesmo combo, é videozinho, não é nem foto. 30 segundos de vídeo. E se comprar 5 canecas, vai apertando o mamilo. Aí vai. Aí vai. Comprar 10 canecas, aí já vai tendo cu. Aí escolha. Ó, cuidado que isso aí é propaganda enganosa, hein, Calaveira. Depois a gente, o pessoal compra e a gente não manda esse negócio aí, aí vai ficar ruim pra nós. Ah, se não mandar, cobra delas. Você inventa as paradas e é o nosso que vai pra reta, né? Literalmente. Acho justo. Acho justo. Vídeos, Calaveira, vídeos, muitos vídeos no nosso canal do YouTube, youtube.com/JurassicCast. A pessoa tem que entrar lá, tem que assistir o videozinho, se inscrever no canal, dar o seu like, favoritar. E quais são as atrações que temos lá? Nós temos várias. Nós temos a cozinha do Chaka, onde nós misturamos cinema com comida. Ninguém nunca fez isso antes. É. Inédito. Nós temos também as dicas de sedução do Miotti, que é uma das coisas mais repugnantes que existem em toda a internet. E olha que eu estou falando também da Deep Web. É verdade. Deixa a Deep Web no chinelo, né, velho? Cara, é tão repugnante quanto a Deep Web. É verdade. E nós temos também a nossa queridíssima atração, que são as dicas do Brunão. Exatamente. Aonde tá o Brunão e seu pior escudeiro, seu lacaio invisível, o Non. Meu lacaio, o Non. Isso, exatamente. Que, inclusive, recebemos e-mails massivamente, pessoas mandando e-mails massivamente, pedindo a saída de Brunão e ficando a permanência apenas do Non. Eu vou fazer isso um dia pra ver se vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar. Vai ser dicas do Non, então? Não, vai ser a pessoa mais inadequada tentando fazer alguma coisa, tentando fazer graça. Porque o Non só funciona porque tem o escada aqui pra ele fazer graça, entendeu? Lembrando, então, nossos queridos amigos, a gente já mencionou isso no último Jurassic Com, queria mencionar aqui no Jurassic Cast, cara, se você gosta de quadrinhos e gosta de quadrinhos nacionais, dá um pulo no Catarse, clica aí no post, jurassicast.com.br, tem aí o link do projeto do Flávio Soares, nosso amigo lá do Papo de Gordo. Ele tá lançando, cara, os quadrinhos do Logan, que ele faz A Vida com Logan, que é contando as histórias, as peripécias lá do filhinho dele, ele tá lançando em livro, versão livro. Então, se você já gosta do Vida com Logan, ou se você não conhece, cara, vale muito a pena. Ele tá fazendo um projeto muito legal lá no Catarse, que é aquele financiamento coletivo, né? A galera dá uma quantia, tem recompensa, tem um monte de coisa. Cara, vale muito a pena. Eu já comprei o meu, já garanti o meu. Tô esperando só finalizar pra chegar pra eu poder indicar lá no Brunão Indica. Então é isso, cara. Vai lá, clica aí no link, vai lá no Catarse, contribui com o cara. Vamos fazer isso dar certo, beleza? Então é isso, internet, que os dois falamos que os recadalhos iam ser pequenininhos e foram pequenininhos, não foram, Bruno? Bem rapidinho, coisa rápida agora. O programa, eu vou dizer, está huge motherfucker. Tá huge e bom. Cabeças explodirão, velho. Crianças, vamos estabelecer uma coisa, nós três aqui. Eu não gosto do Iluminado, pronto. Eu vou fazer você gostar dele hoje, Calaveira. Será? Você não gosta por quê? Porque é muito chato. Tem atuações horríveis, com exceção do Jack Nicholson. Ele tá muito over. Você não gosta desse filme porque você acha que ele é um filme de terror. E este não é um filme de terror, cara. Ele é um filme de terror feito pelo Kubrick. Nada que o Kubrick coloca em cena é o que ele quer passar. Sempre fica aquela dúvida. Tenha certeza disso, cara. Esse filme é a maior prova disso e eu vou falar nesse programa tudo que eu aprendi estudando sobre esse filme. E olha, não é mole não. O que esse cara fez com esse filme é absurdo, velho. Só de teoria de conspiração desse filme tem umas três, velho. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois. Quando é que vocês ouviram falar desse filme e quando vocês assistiram a primeira vez? A primeira vez que eu assisti foi, acho que foi em meados de 90. Eu era criança ainda. Minha mãe assistia filme de terror direto, né? E aí eu lembro de ter visto esse filme e, tipo, pirei. Tua mãe assistia filme de terror e você e deixava você... Cara, era outra época. Não tinha, tipo, um tablet pra eu ficar vendo Bob Esponja enquanto ela via. Tinha uma TV na sala. E aí, tipo, passava na tela quente. Se você não visse, você não ia ver mais. E aí eu não dormia, não adiantava bater, dar Dramin, que eu não dormia. Ah, fica aí vendo então, mas se chorar à noite, apanha. É, a infância. Vocês a infância entenderam. Dura, né, bicho? Tá vendo, Brunão? Você tá vendo como tudo se encaixa tudo nessa se encaixa porra dessa nessa vida. Vida. Olha aí, tá explicado, cara. Cara, eu vou te falar que eu já fui ver esse filme já macaco velho, cara, na época da faculdade, assim. Eu não tive acesso antes, porque meu pai era um cara que não gostava do Stanley Kubrick, gosto pessoal dele, e assim, a minha cultura fílmica veio de acompanhar os filmes que meu pai gostava de assistir e tal. Então, assim, só quando eu comecei a meio que sair, ter meu próprio dinheiro e tal, começar a querer saber mais sobre cinema, e aí falei, não, pô, por que que eu nunca fui atrás do filme do Kubrick? E aí fui e tal, e aí descobri o Iluminado, e quando eu assisti, cara, eu criei um trauma foda por conta do Iluminado. Caramba, por quê? Porque eu não consigo, cara, ficar sozinho em corredor de hotel, velho. Ah, você acha que vai aparecer as menininhas de azul? Não, achar não acho, não. Eu tenho certeza que vai aparecer duas desgraçadas, velho, me olhando lá no final do corredor, na hora que eu virar o corredor, tá as duas desgraçadas de azul lá no fundo. Cara, meu medo não são duas menininhas paradas no fundo do corredor. O meu problema seria uma oriental com cabelo grande. Um camisolão branco. Camisola branca. Ali eu ia ficar com medo, velho. Você tem medo da chorona? Tenho medo da chorona. Onde está meu filho? Porra. Eu tenho medo da chorona, cara. Que merda. Eu tenho medo do Jack Nicholson com o machado ensandecido naquele hotel. Sabe o que dá mais medo no filme inteiro? É a cara da Shelley Duvall. Aquela cara dá mais medo do que qualquer menininha no corredor. Não, a Shelley Duvall e o garoto, que é o iluminado. O Danny. Danny! Inclusive que é interpretado pelo ator que chama Danny Lloyd também. É, ou era ator, né? Porque parou, parece. Esse moleque nunca foi ator, Calaveira. Pois é. Ela era. Pior é isso, que o garoto era. Ele ainda tem essa desculpa. Agora são as duas piores pessoas em cena que eu já vi na vida. E eu não tô exagerando. São mesmo. O garoto chega a ser piada. Tá parecendo que o garoto tá curtindo com a cara de alguém. De tão abobado que ele fica. Mas é bacana, assim. Funciona. Mas você sabe que o Kubrick, ele era um cara obcecado pela perfeição. O que ele conseguiu arrancar que está no filme é a melhor performance de todos os atores. Esse filme, ele está no livro dos recordes, porque a cena em que aquele o Kid Bengala, o Scatman Crothers. Eu não consigo ouvir esse nome sem lembrar daquela música do Scatman. Não é aquela música lá? É só. Essa o Scatman, o nome do cara é Scatman Crothers. É o Kid Bengala do filme, né? Ele é iluminado também e tal. É, a cena que ele tá conversando com o Danny, e o Danny tá tomando sorvete, ele fica falando, tem uma cena específica dele, que é ele só falando, foi repetida 170 vezes até o cara conseguir o que o Kubrick queria. Inclusive, ele fazia isso porque ele queria, com a repetição, deixar os atores malucos. O filme é sobre isso, é sobre loucura, é sobre ficar louco. O filme não é sobre um hotel que tem fantasma, não. É sobre confinamento num lugar que vai te deixar maluco. Inclusive a cena da Shelley Duvall, que ela tá com o taco de beisebol se defendendo do marido dela, foi gravada 127 vezes, se eu não me engano. E essa mulher, ela ficou chorando um ano e meio, que foi o tempo das gravações, o Kubrick fazia ela chorar todo santo dia. Todo santo dia, 6 horas por dia, ele fazia ela chorar. Por isso que ela tá com aquela cara, gente. Não tem como você chorar todo dia. Pra vocês terem ideia de quem eles estão falando da Olivia Palito. Isso, ela fez Olivia Palito depois desse filme, cara. O que mais me assusta não é ela ter feito Olivia Palito. O que mais me assusta é ela ser filha do Robert Duvall, que é um puta ator, cara. O que mais me assusta é ela ser chamada de atriz. Isso que é o mais assustador nessa história. Porque, cara, eu fico pensando assim, o pai dela é um bom ator. Então, capacidade de atuação não é genética, né? Não, nunca foi, nem será. Não me entendam mal, internet, porque o filme ele é muito bem dirigido. Mas ele é muito bem dirigido mesmo. Ele é absurdamente bem dirigido. Tem uma trilha sonora que eu não vou nem chamar aquilo de trilha sonora. O Kubrick era um cara que contratava a pessoa pra fazer a trilha sonora, mas no meio do caminho ele desistia e botava música clássica. Não, ele fazia isso não só com trilha sonora, com produção, com tudo praticamente. Ele trocava tudo. Ele só não atuava porque não dava pra dirigir e atuar ao mesmo tempo. Por exemplo, a primeira cena, a cena inicial, a cena lá do voo sobre o lago, acompanhando o helicóptero, ele usa uma música que era usada em funerais, que é uma música tenebrosa, que é a música clássica. Sim, mas ela remete bem, ele tá praticamente indo pro próprio enterro dele naquele hotel, né? Foi essa a ideia do Kubrick. É, vai ser punk. Logo no começo, você vê os créditos e aquele carro subindo aquela montanha, aquela música de funeral. E o carro subindo e a música, e o carro subindo e a música, e você fica, meu Deus, você já começa a ficar tenso ali, né? Você já começa a ficar ansioso ali, esperando o que vai acontecer, porque não acontece nada, só fica o carro, a música, e acho que são 2 ou 3 minutos nisso. A trilha sonora mais escabrosa de todos os tempos, cara, porque é uma trilha agoniante, cara. Não é uma trilha, é um barulho, é um ruído. Fica... É um ruído sonoro, cara. Isso, e é tenso o filme inteiro, cara. E ele ainda coloca umas vozezinhas gritando no fundo, não sei se dá pra perceber, bem distorcido assim. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. É muito escroto, cara. Velho. É muito escroto, cara. Foi dali que começou o para. Você tem um local, uma fotografia muito foda. Aí você tem quem? A Shelley Duvall. Isso. Gritando. Velho, não é pra brincadeira, não. A Shelley Duvall, ela parece um dodô. Ela parece um dodô correndo. Sabe aquele passarinho? Isso, era o que eu ia falar, velho. Igualzinho com as mãozinhas balançando. E aquela faquinha mole na mão. Ela fica correndo assim, balançando as mãozinhas assim. Parece uma retardada correndo. É, cara. Pelo amor de Deus. Dá raiva mesmo. O problema é que o filme se foca no garoto e ela, que são os dois piores. É, na verdade o filme se divide muito entre o Jack Nicholson, né, e o Danny. Inclusive, algumas pessoas que têm aí algumas teorias da conspiração aí dizem que o Jack Torrance, personagem do Jack Nicholson, e o Danny, personagem do Danny Lloyd, o menino, são o mesmo personagem e os dois seriam Stanley Kubrick no filme. que eu tava pesquisando aqui do casting pra esse filme, porque a Shelley Duvall, ela tinha feito outros trabalhos como atriz, entre aspas, de alguns trabalhos assim, os personagens mais esquisitos, mais estranhos. Será que isso que baseou, que fez o Kubrick chamar ela pro cast? Porque tinha tanta atriz boa pra fazer esse filme, será que ele quis alguém esquisita, com a cara estranha, pra colocar nesse filme? É muito difícil descobrir o que o Kubrick queria com os filmes dele. Vou te explicar por quê. Ele era muito reservado, cara. Ele não dava muita entrevista, era um cabra, assim, bem reservado mesmo. Quando perguntavam sobre o filme, ele desconversava. Tenho a impressão de que ele tentou escolher, assim, qual vai ser a pessoa menos atraente possível pra eu colocar nesse filme, que seja a mulher do personagem principal. Inclusive porque tem coisa a ver com a parte, a relação sexual dos dois, né, a história em si, né. Tem um trecho do filme que ele é bem focado na parte da sexualidade. Não, isso tem, até as cenas fantasmagóricas tem várias com inferências sexuais. Né? Exatamente. Mas eu acho, na minha opinião, eu acho que o motivo dele ter contratado a Shelley Duvall pra fazer o papel dessa mulher é porque a Shelley Duvall tem a cara do desespero, velho. É, então, ela tem uma cara esquisita. Se você tivesse que materializar o desespero, eu acho que a Shelley Duvall seria a figura que apareceria. A primeira opção. Mas o Jack Nicholson, eu tenho certeza de por que ele escolheu. Que ele é um maluco, ele veio do Estranho no Ninho, que já era um personagem maluco, cara. Então, já tava no hype. É só olhar pra cara dele, velho. Filmar um Estranho no Ninho, viu? Porra, Estranho no Ninho é foda, bacana, cara. É incrível. Show de bola. O Iluminado é baseado no livro do Stephen King, que é um grande autor aí de romances, né? Romances de terror, basicamente, né? Tem várias adaptações dos livros deles, né? Em diversos filmes, né? Não só nesse. Isso, exatamente. Não só esse. Mas esse é um dos mais famosos, né? Agora, o Stephen King ficou muito puto com o Stanley Kubrick com o resultado do filme, porque o livro tem muita coisa diferente do filme, assim. Pela uma entrevista que eu li do Stephen King, acho que tem muita coisa diferente, não são só algumas, né? Ele deve ter feito algum roteiro por fora, que o Kubrick deve ter descartado, deve ter ficado essa raivinha aí entre eles. E tem coisa que o Kubrick mudou um detalhezinho só de birra. Um exemplo é a cor do carro. A cor do carro do desgraçado do Jack Torrance, quando ele chega, a cor do carro no filme é amarela. No livro é vermelha. Ah, e aí ele trocou só de raivinha. Na verdade, ele trocou porque ele queria passar uma coisa com as cores dentro do filme, mas ele também trocou, e aí tem uma cena, não sei se vocês se lembram, quando o Kid Bengala tá chegando pra resgatar os meninos, o menino e a mãe. Naquele Sim. tratorzinho de neve. Que ele vê, é isso, que ele ainda tá no carro, eu acho. E ele vê um caminhão que tá em cima de um outro Fusca. Não sei se dá pra ver muito bem. Mas o Fusca que tá atropelado pelo caminhão, que tá destruído pelo caminhão, é vermelho. O Kubrick botou o carro vermelho lá e falou: aquilo é um recado pro Stephen King. O carro, o filme é meu e eu boto o carro amarelo do jeito que eu quiser e foda-se você. E eu ainda atropelo o seu carro vermelho. Ainda atropelo o seu carro vermelho, passo por cima e cuspo na sua cara, seu merda. Caralho, dois humildões, né, velho? Dois humildões, exatamente. Outras diferenças entre o livro e o filme. A principal delas é que o livro deixa muito claro que o hotel é amaldiçoado. No livro, foca mais nos fantasmas. O hotel, ele é um personagem vivo. No jardim dele, não tem, no livro, o labirinto. No livro não tem o labirinto? No livro não tem o labirinto, mas tem umas estátuas, tipo de recortada de grama. Não é estátua, né? Tipo, o cara pega um chumaço enorme de árvore e transforma num leão. Ah, tipo o Edward Mãos de Tesoura, que faz aquelas esculturas na grama, né? Nos arbustos. Exatamente. Então, assim, algumas principais diferenças, assim, do filme pro livro são essas, assim. E o que o Stanley Kubrick fez de fazer com que o filme não fosse um filme sobre um hotel amaldiçoado, qualquer coisa assim, mas que tudo ficasse meio dúbio. Você não tem certeza 100% das vezes se é fantasma ou se é alucinação das pessoas. O tempo inteiro você fica achando, não, mas será que ele tá imaginando isso? Ou se realmente tem essa maldição do hotel, esses fantasmas no hotel? Fica o tempo inteiro nessa questão. E o Stanley Kubrick ficou muito puto com essas mudanças. Mas é aquela coisa, é a adaptação. A partir do momento que você tem uma obra e alguém vai adaptar pro cinema, não vai ser fiel 100% ao seu livro, né? Cara, esse é o lance de você fazer, de você deixar um diretor autoral adaptar alguma coisa de qualquer coisa famosa, entendeu? Porque ele vai querer botar o dele ali, cara. Ele não vai, sabe? É a mesma coisa com, sei lá, se você pegasse um personagem famoso aí, sei lá. O Hulk. O Hulk, pronto. O filme do Ang Lee lá. Aquele filme é um filme de herói? É um filme de super-herói? Não. É um filme de... De conflitos internos. De conflitos internos e tal. E cansativo pra caralho, vamos dizer assim. E não funcionou. No caso do Stanley Kubrick, funcionou, porque o Stanley Kubrick mexeu, assim, o Hulk é muito mais pop do que o Iluminado, né? Então não dá meio que pra gente comparar, mas digamos que fosse uma coisa assim, nesse nível, né? Sei lá, você pegar um personagem aí muito clássico e colocar na mão de um diretor autoral, ele vai querer colocar as coisas dele ali e tal. E sempre a chance de dar merda é bem grande, né? Bastante. Você se divirta. Sim, papai. Papai. Yeah. Está doente? Não. Só meio cansado. E por que não vai dormir? Posso. Eu tenho muito a fazer. Papai. É? Você gosta deste hotel? É. Eu gosto. Eu adoro. Você não? Acho que sim. Ótimo. Eu quero que goste daqui. Eu queria que ficássemos aqui para sempre. E sempre. E sempre. Papai. Quer? Você não machucaria a mamãe nem eu, não é? Como assim? Sua mãe disse isso? Disse? Que eu te machucaria? Não, papai. Tem certeza? Sim, papai. Te amo, Danny. Mais do que qualquer outra coisa no mundo todo. E jamais faria alguma coisa pra machucar você. Nunca. Você sabe disso, não é? Sim, papai. Ótimo. O O filme conta a história do Jack, que é contratado como caseiro de um hotel mega luxuoso, que vai fechar as portas durante o inverno. Vai ele, a esposa dele, que é a Wendy, que é a nossa querida Shelley Duvall, a musa do programa, e o seu filho, que é o Danny, que ele tem um poder, que eles chamam de ser iluminado, que é o quê? Ele tem uns poderes tipo a Jean Grey, ele vê o futuro, ele tem uns insights. É, e na verdade isso não tem nada de iluminação, né, velho? Porque o ouvidinho é miserável, não é, velho? Fica vendo o elevador cuspindo sangue, velho. Porra, pelo amor de Deus. Louca. E logo no começo do filme, você vê ele conversando com o dedinho dele, você puta, já vê, velho, o naipe. Esquizofrenia, alarme de esquizofrenia tocou forte ali naquela hora. Enfim, isso aí é considerado um poder nesse filme, Professor Xavier. E eles vão pra esse fim do mundo, isolado por 3 metros de neve, e onde o Jack, ele tem, a intenção dele é escrever um livro, um romance. Ele tá travado, teve um bloqueio criativo. Um bloqueio, mano, ele tá bloqueado. a influência dos humanos. Então, e ele vai por esse hotel com a intenção de escrever, porque ele tem um bloqueio criativo e ele quer escrever um romance. Não é à toa que ele fica o dia inteiro tacando aquela bolinha no hotel, e a mulher dele que acaba fazendo as tarefas de caseira, que é ligar as caldeiras, limpar o hotel, enfim, fazer o que tem que fazer nesse hotel. E é o filme inteiro focado nisso, nessa convivência do Jack, da Wendy e do Danny. Como vocês estavam dizendo, o filme ele se desenrola com esses 3 personagens, e o Kubrick e até mesmo o Stephen King, eles usaram alguns elementos muito interessantes do próprio folclore americano, como por exemplo, seria a síndrome do isolamento, que tem essa teoria de que pessoas que ficam isoladas por muito tempo enlouquecem, e é visto mais ou menos em situações como essa que foi feita com o personagem do Jack Nicholson. Porque lá nos Estados Unidos, realmente tem locais onde a pessoa fica, tipo assim, 3 meses isolada, entendeu? É, principalmente no inverno, né? Que tem nas regiões montanhosas também, né? 3-4 metros de neve na estrada, 4 metros é muito mais, é 7 metros. Nossa. Aí eles chamam de loucura do isolamento. O Mythbusters falou sobre isso em um programa, mas eles não chegaram em conclusão nenhuma. Ele lida com muitos arquétipos do medo, como por exemplo aquela questão da inocência da criança unida ao fantasmagórico. Por que que duas garotinhas são tão assustadoras? Porque, cara, porque geralmente criança remete o quê? A tranquilidade, a paz, a segurança. E aí você vê garotinhas que, na verdade, são um prenúncio do capiroto. Todos esses elementos construíram muito bem a história, né? A história em si eu acho simples. Assim, a história em si. Mas o jeito que ela é trabalhada, o jeito que ela é levada, cara, eu acho genial. Exatamente. Que nem nas cenas que vão se desenvolvendo, que eles vão trabalhando essa questão da loucura do Jack, com a questão do Danny de ver os fantasmas, enfim, de ter o que ele diz, ter um menininho que mora na boca dele, falando umas coisas. E tem o personagem do Scatman, também seria um iluminado, e que logo no começo do filme, que eles chegam no hotel e estão conhecendo aquela imensidão que é aquele hotel, ele chama o Danny para tomar um sorvete e já fala: ah, eu sei que você tem, enfim, esse poder, e começa a contar a historinha da avó dele, que também tinha. E assim, você vai vendo, você vai achando que a história vai caminhar para esse lado, e de repente ela vai para um lado totalmente diferente da loucura. Basicamente, esse é o plot principal. Mas o Kubrick, na verdade, quando ele resolveu contar a história baseado no livro do Iluminado, ele não queria saber de... Não vou pegar isso como uma alegoria para contar o que eu realmente quero. Eu vou contar uma história sobre a loucura. E eu vou fazer isso de uma maneira que as pessoas, assim, vão entender, mas eu vou encher esse filme de signos e significados, porque o Kubrick era desses caras, assim, desses cineastas, que não gostam só de fazer... Ele é como David Lynch. Ah, aquele Lars von Trier também usa muito, assim. Eles gostam de fazer a pessoa pensar no filme deles. Tanto que você vê todo o filme do Stanley Kubrick, você sai do cinema, você fica assim: mas o que esse cara quis dizer com esse final? E é sempre o final, né? E é sempre o final, pois é. Vocês vão me achar maluco, mas o filme, ele tem signos disso no filme inteiro. É sobre o holocausto indígena, é sobre a matança que os ingleses fizeram nos indígenas quando chegaram, quando conquistaram a América. É também sobre dualidade e sobre abuso sexual. Os outros dois é muita coisa na tua cabeça, filho. Cara, não é só coisa da minha cabeça, assim, na verdade... Mas o abuso sexual pra mim tá notório. Não só isso, cara. Eu vou tentar explicar mais ou menos. Como é que funciona isso? Por que que é dualidade? O filme, ele trata disso o tempo todo, cara. No filme inteiro, ele tá cheio de signos de dualidade. Quais são esses signos? Por exemplo, toda cena em que aparece o Jack conversando com um fantasma tem um espelho em cena. Mas aquela hora que ele tá conversando com o fantasma, que ele tá dentro do armazém, ali da cozinha, ele não tem nenhum espelho ali. É a única cena em que não tem. Mas o que que acontece ali? As pessoas que andaram estudando o filme, ali é onde o Kubrick tenta disfarçar. É onde ele fala, não, aqui eu vou botar essa cena assim, mas eu vou disfarçar. Mas ele ainda assim deixa sinais do que ele quer. Então toda cena que o Kubrick coloca o Jack Nicholson conversando com o fantasma, ele tá à frente de um espelho. Vamos aos casos. Um notório e verdadeiro, na hora que você vê, você assistir a cena, você vai notar. É a cena que ele chega no salão, né? A cena que ele chega no salão, né? Ele chega lá no salão, no Golden Saloon lá, senta, ele tá sozinho, ele olha, tem um espelho na frente dele no bar. E ele se encara no espelho primeiro, né? Ele se encara no espelho e aí ele não aguenta se encarar no espelho. E aí ele tampa os olhos. E aí ele fala, tudo que eu queria agora era tomar uma cerveja. Quando ele abre os olhos de novo, tem um drink na frente dele. Tem um drink, não. Tem um bar, né, cara? Tem um bar. O Alfred, né, velho? O cara manifesta um bar, velho. Ele só queria uma cerveja. Pareceu um bar na frente dele. Pareceu um bar e um garçom, que é melhor, né? Um barman. E aí ele fala com o barman e tem aquela conversa e tal. Quando a mulher chega, não tem mais nada, não tem ninguém. Tá ele e o espelho. Ou seja, é a loucura já dominando a mente do cara. Ele tava conversando com o nada. Não tem porra de fantasma nenhum. Ali ele tá sobre a influência má do hotel, qualquer coisa que seja assim. Mas é aquele filho ridículo dele. Existem teorias de que todos os três, eles têm alucinação quando começa o isolamento. Sendo que o Jack Nicholson, personagem dele, ele já vinha num espiral de loucura há muito tempo. É claro que o Stanley Kubrick, ele brinca com essa coisa, né? Ao mesmo tempo em que ele fala isso, ele bota o Jack Nicholson na foto de 1921. Ou seja, como se ele estivesse lá o tempo todo. Ou seja, ele realmente já teve uma vida passada, ou já foi alguém, ou era ele o Grade, não era o Grade. Mas é tipo como se ele estivesse vivendo um umbral ali, uma coisa assim. Isso, o filme é sobre duplicidade também. Essa questão do espelho é a duplicidade. Todo ele tem pares. Todos ele tem um par. Uma cena fantástica que tem um espelho, cara. E toda vez que tem o espelho é o lado mal. Quando ela chega no quarto pra levar comida pra ele, ela entra no quarto, Jack Nicholson tá dormindo, e aí o Kubrick foca no espelho, no Jack Nicholson no espelho. E aí o Jack Nicholson do espelho só trata ela mal. Quando muda a câmera e mostra o Jack Nicholson sem estar no espelho, ele trata ela bem. É verdade. É como se o que foi no espelho era o ruim. Outra cena, a cena do banheiro, do quarto 237. Quando o Jack Nicholson vai lá ver o que tinha no quarto 237. O que tinha no quarto 237. Que ele chega lá, entra no banheiro, tem uma mulher pelada. Não, essa cena eu lembro que eu cagava de medo, porque tudo bem, veio a mulher, começa a se esfregar nele, e ele fica com aquela cara de não sei se isso é verdade, mas se for eu vou aproveitar. No que ele vira e ele olha no espelho, que ele abre o olho, tá aquela mulher, aquela toda decomposição, umas feridas, uma bruxa, umas chagas, né? No corpo. E aí ele afasta ela, tá ela rindo, assim, com aquela cara. Tentando pegar ele. E ela vai rindo, assim, falando, eu vou te pegar. E rindo com aquela voz maldita, aí ele sai correndo. Cara, isso daí deu pesadelos durante muito tempo. A minha esposa, eu botei esse filme pra ela assistir, e quando chegou nessa cena que virou a bruxa, ela desistiu. Ela falou, não quero mais ver esse filme nunca mais na minha vida. Até hoje ela não sabe como o filme termina, porque ela desistiu. Ela pediu a Não, mas acho que essa é uma das piores cenas. Essa e a das menininhas que aparecem esquartejadas no corredor. Não, e digo mais. Ó, vou acrescentar minhas camadas aí, Brunão. Essa mulher deve ser a manifestação da mulher que estuprou o personagem do Jack Nicholson. Não só isso, cara. Essa mulher é a manifestação do Jack Nicholson que estuprou o menino. Que abusava do menino, cara. Cara, sabia que eu sempre tive essa impressão? Tem uma cena dele, do garoto, com ele no quarto. Isso. Ah, velho, parece que ele vai fazer um basquetinho com o moleque a qualquer minuto. Não, e o menino, ele tá todo acuado. A hora que ele põe, que o Jack põe o Danny no colo, ele se encolhe inteiro e ele não encara. Não olha no rosto do Jack e pergunta assim, pai, você tá bem? você vai machucar eu e a mamãe? E ele tinha um histórico de ter machucado o menino. O grande problema que acontece com esse filme no Brasil é que a gente recebeu aqui a versão internacional desse filme. A versão internacional desse filme tem 2 horas exatas. A versão dos Estados Unidos, ela tem 142 minutos. A versão completa desse filme tem uma cena logo depois que o Danny tá no espelho escovando os dentes e vê o elevador cheio de sangue, o elevador jorrando sangue, tem uma cena onde ele teria desmaiado e uma médica foi lá visitá-lo. A versão que eu vi tinha essa médica que examina ele na cama e conversa com a mãe, e aí a mãe conta que, enfim, o pai chegou bêbado uma época e bateu nele, acho que quebrou, deslocou o ombro dele. Exatamente. Isso foi a história que eles contam para os outros. Assim, a história que a gente fica conhecendo. Mas o que implicitamente acontece, que o Kubrick mostra isso de uma maneira muito sutil, é que o garoto praticou felátil, foi vítima de felátil. O Jack Nicholson botou o garoto para chupá-lo. Como é que a gente vê isso no filme? O menino, quando está sendo examinado na cama, ele está o tempo todo com a mão na virilha. As duas mãos na virilha, tampando a virilha. E do lado dele, na cabeça dele, tem um urso, que ele tá dormindo, ele bota a cabeça no urso. Aí você tem essa outra cena dele falando, você não vai machucar o papai não vai machucar, não sei o quê, e fica com essa impressão de que Jack Nicholson vai estuprá-lo. Não, e outra coisa, no final do filme, tem aquela cena do urso... Exatamente, era onde eu ia chegar. A cena onde a Shelley Duvall, naquela loucura lá, correndo desbaratinadamente pelo hotel, né? Aquela fica... Fica com os bracinhos balançando. Parecendo uma retardada correndo. Ela vê um urso, uma pessoa vestida de urso, praticando um sexo oral num velho. E os dois param e olham pra ela. Isso representa o quê? Representa que ela teria visto, ela teria pego o fato onde o menino estava praticando o ato sexual no pai. E os três bloquearam isso, de alguma forma. Esqueceram, colocaram uma pedra no assunto e ninguém mais fala sobre isso. Exatamente, e aí inventaram a história do braço, de não sei o quê. De chegar bêbado, enfim. Então o filme, ele é cheio desses signos, pequenos signos que o Stanley Kubrick vai colocando no filme e que você vai pescando, assim, o espectador muito atento, não digo pouco, assim... mais atento, não. Tem que ser muito atento pra pescar tudo isso, entendeu? Tem que assistir esse filme várias e várias vezes pra poder pegar tudo isso, cara. Porque é inesgotável as coisas que eu vou falar aqui pra vocês e vocês vão ficar impressionados com o tanto de coisa que o Kubrick botou ali, cara. Falando um pouquinho sobre as locações do filme, o hotel, ele realmente existe. Ele é o nome dele, se chama Stanley Hotel, e ele é localizado no Parque Nacional das Rochosas, em Easter Park, no Colorado. E ele é notoriamente conhecido como um dos maiores hotéis mais mal assombrados do mundo. Mas foi depois do filme ou antes do filme? Não, foi antes. Foi pelo livro até. O próprio Stephen King relata ter sofrido manifestações fantasmagóricas nesse hotel. E foi daí que ele se inspirou para escrever o filme. Mas o filme não foi rodado lá, não, tá? O filme foi rodado num outro hotel, que eu não me lembro agora o nome. Até os hotéis são muito parecidos, assim, e tal. O hotel onde foi rodado fica no Colorado. Porque o próprio hotel pediu para não ser envolvido e tal. E esse outro hotel onde foi, tem até uma história interessante que leva até uma outra teoria da conspiração muito mais louca. Olha lá! Essa eu acho que o Calaveiro não vai nem gostar. Vai, fala aí. O Stanley Kubrick declarou, inclusive foi uma das grandes reclamações do Stephen King, de que ele tinha mudado o número do quarto, o 237. O número do quarto original no livro é 217. Que realmente existe, né, no hotel. Aí que tá, não existe. O que que acontece? O Stanley Kubrick inventou que tinha colocado o número 237 porque o hotel tinha pedido para não ser 217, porque no hotel tinha 217 e ninguém ia querer se hospedar no 217. Ou um monte de maluco ia fazer fila para se hospedar lá. Só que as pessoas foram investigar e descobriram que no hotel não tem quarto 217 também. Então por que que ele teria mudado? E aí entra a teoria da conspiração mais louca que eu já ouvi na minha vida, que é de que no filme há a confissão do Kubrick de que ele filmou a chegada do homem à Lua. Ah. De que era tudo armação mesmo. Mas existem os teólogos da conspiração. Dizem que o homem chegou à Lua, mas que aquela transmissão que se teve da chegada do homem à Lua... Que ela foi fake, né? Que ela não foi real. Que ela não foi real. Que ela foi feita e foi filmada pelo Stanley Kubrick. Ah, isso eu já conhecia. E o Iluminado teria a confirmação disso com vários signos que o Stanley Kubrick deixou no filme, cara. E cara, é absurdo o que nego fala. E quando você assiste, você fala, cara, faz sentido. Da onde saiu o 237 com essa teoria? Então, vamos à cena, vamos montar a cena. O menininho tá lá no carpete, que tem aquele formato hexagonal, sei lá como é que é, né? O pessoal que acredita nessa teoria afirma que aquele formato hexagonal do desenho do tapete é exatamente o formato das launching pads, das plataformas de lançamento que tem no Cabo Canaveral, de onde saiu o Apollo 11. E o moletom do menininho tem o Apollo 11. Exatamente. Na hora que o menino levanta, seria a decolagem da Apollo 11. Cara, o Stanley Kubrick, ele sempre botou signo no filme, velho. Vai me dizer que não é. Ou era isso, ou era uma piada. Ah, ou então ele tava usando aquela história de que ele tivesse realmente gravado a ida do homem pra lua e fez um hype disso aí. Fez um hype disso aí, exatamente. Ele botou e fez assim, não, vou botar uma piada aqui. Ok, eu acredito que pode ter sido a piada. Vamos deixar os nerd maluco, vamos? Isso, vamos sacanear. Vamos deixar o Miotti maluco, porque o Miotti acredita que não foi, né? Pois é, mas quem acredita fica louco, cara, porque é muito perfeito. Olha só, aí ele bota o menino que está com um moletom que tem a Apollo 11, e é a Apollo 11 direitinho, e ele levanta e se dirige até... O quarto 237, que tá aberto. Que tá aberto. Agora, 237, qual é a teoria que o pessoal bota? Por que que o Stanley mudou pra 237? Porque a distância entre a Terra e a Lua é de 237 mil milhas. Cara, é forçado? É forçado, mas demais. Funciona, velho. Mas se encaixa, faz sentido. Mas encaixa, exatamente. O lançamento do foguete foi em 60. O filme foi em 80. O Kubrick já tinha escutado tudo quanto é tipo de teoria. Ele virou e falou assim, velho, vou zoar. Mas é maneiro, cara. É maneiro, porque imagina o cara fazer um negócio desse em 1980 e a gente ficar sabendo disso hoje, velho. Cara, é mesmo. É, cara, o grau de virgindade de quem adivinha isso aí realmente. Isso aí é grande. Olha só os outros signos que ele botou no filme que o pessoal pescou. Na chave tá assim, Room N, The Moon Room. É como se fosse um anagrama. Moon Room, Room Number, é tipo, são as letras de Moon e de Room. Seria onde o Stanley Kubrick teria feito o estúdio onde ele teria encenado a cena. Lembra que eu falei que existem teorias que dizem que o personagem do Jack e o personagem do Danny são o Stanley Kubrick? O Danny entra na The Moon Room e quando ele sai, ele está todo machucado, com a roupa rasgada e com o dedo na boca e não conta nada. Seria uma alegoria dizendo que ele tentou se livrar daquilo e não conseguiu e estava calado. Outra coisa, no começo do filme, quando ele vai ser contratado, quando vai para a entrevista... Quando ele chega para ser entrevistado pelo Sr. Ullman, o Sr. Ullman está vestindo as cores da bandeira americana. Ele seria o governo. Inclusive, o Stanley Kubrick mandou o cara botar uma peruca e ele parece muito, lembra muito o JFK. Cara, eu tô ficando tonto. Eu tô te falando, cara. Eu fiquei maluco quando eu fiquei sabendo dessa porra, velho. Eu fiquei louco. Falando, não, Léo, eu não sei de nada. Sabe, assim... Ficou igual a Charlie Duval, né? Fiquei igual a Charlie Duval. Eu fui correndo no corredor assim... Cara, quando ele entra no office do Sr. Ullman, atrás dele tem uma águia que representaria o projeto do Apollo 11, que no desenho tinha uma águia. Tem águia na porra do filme inteiro. Pra cima e pra baixo tem águia. Ainda no... Coisa aí eu achei meio forçado. Ah, aí você achou meio forçado. Não, aí eu achei forçado. Ah, tá, tudo bem. O resto, nada foi forçado. O do garotinho levantando, que é Apollo, decolou. Vixe Maria, não, véio. Mas aí faz sentido. Mas esse eu achei meio forçado. Que é o seguinte, a janela que tá atrás do cara, ela é falsa. Não dá pra reparar. Dá pra reparar no filme. A gente é que não percebe. Porque ela é uma janela impossível. Ela é uma janela que dá para um fundo, onde no fundo seria o corredor. Atrás do escritório do Sr. Ullman, a câmera passeia por lá várias vezes correndo atrás do menino, ali no triciclo. Ela passa onde seria o fundo do escritório do Sr. Ullman, que tem uma janela, que é impossível, que mostra... O jardim, que não existiria jardim ali. Não teria como ter um jardim ali. Então essa seria um stage. uma janela falsa. Essa janela, ela é dividida, como eu já disse, a dualidade aí de novo, e tem, assim, nego dá uma forçada, mas assim, você vê, ela tem duas barras assim que fariam o 11, do Apolo 11. E ela tem uma cortina, que seria o teatro que foi feito pra que aquilo fosse verdade. Puta que me pariu, não, e velho. Tudo isso só olhando pela janela. É assustador, cara, é assustador. Mas você olhou depois e conferiu essas informações? Cara, ele mostra na cena do documentário, velho. É inacreditável. Outra cena que eu acho fantástica. Quando a Shelley Duvall encontra o texto repetido lá dele. Ah, essa cena é muito foda. Seria a alegoria onde a esposa do Kubrick, a esposa do Jack, o Jack é o Kubrick, teria descoberto que ele filmou a chegada do Homem à Lua falsa. E aí ela questiona ele, e aí ele responde assim: ué, você não sabe o que é um contrato? Você não sabe que eu tenho obrigação com o meu patrão? Seria o diálogo que ele teria tido com ela quando ela descobriu a farsa toda. Cara, ninguém consegue guardar um segredo desses, velho. Cara, eu não sei, velho. Eu sei que eu acho maneiro o nego ter inventado uma teoria dessa, porque vai ser virgem assim lá na casa do caralho. Não, e ficar costurando, tipo, a cena, olhando o fundo da janela, costurando com a cena que ela acha, os papéis. Segundo o documentário que eu assisti, o cara que ele fala sobre essa teoria, o nome do documentário é Room 237. Ele não fala só sobre essas teorias que eu falei aqui, da dos espelhos, a do que o cara tá maluco, ela fala várias outras, a do Apolo 11. Segundo esse cara que tava sendo entrevistado, que é o do Apolo 11, a NASA já deu uma ameaçada nele, ele é um cara que também faz filmes, e a NASA deu uma ameaçada nele, de que não é pra ele botar a boca no trombone, que não é pra ele falar, que ele tá sendo vigiado, enfim, mas isso qualquer maluco pode falar, né? É, pra dar ibope, ele fala qualquer coisa. Exatamente. Né? Mas, olha, eu não duvido que o homem tenha chegado à Lua, mas eu também não duvido que aquilo ali tenha sido filmado pelo Stanley Kubrick agora mais não, cara. Sério, antes eu duvidava, agora eu já não duvido tanto não. Outra coisa que tem são as cores, cara. A parte de como o Kubrick trata as cores, e isso eu achei sensacional. Isso não tem nenhuma teoria de conspiração nem nada. Kubrick sempre foi um cara que mexeu muito com os signos, né? E aí, o amarelo no filme sempre aparece quando é alguma coisa pra atrair a pessoa pra resolver, pra fazer alguma coisa. Por exemplo, o carro é amarelo. Ele está sendo atraído ao hotel para que o Jack seja contratado lá para ser o caretaker. Outra cena. A bolinha chega, ela é amarela, chega na mão do Danny. Está atraindo ele para o quarto. O vermelho já é assim, vai dar merda. Ou já está já, dando já merda. Já deu, né? Merda, né? Já está esmerdalhado. A chave do Room 237. Vermelho. É vermelha. Tem uma cena que o corredor inteiro foi pintado de vermelho, cara. No final, ali, quando a Shelley Duvall tá correndo igual a retardada. O sangue jorrando do elevador. Não, até ela fica tomada de vermelho nessa hora. Exatamente. Então, assim, ele usou essas questões das cores pra fazer essa relação. O Kubrick era um gênio, isso é inegável, né, cara? Ele fazia isso e fazia muito bem. Agora, a do massacre indígena também é legal. Então, essa do massacre indígena, eu reparei, antes de ler sobre esse documentário, enfim, que tem mesmo uns quadros de índios americanos no hotel. Tem horas até que fica bem... Tem bastante destaque no filme isso. Exatamente. Da onde que saiu que foi do massacre dos índios? A ideia do massacre dos índios é outra teoria de conspiração, de que diz que o filme ele tem signos contra o holocausto indígena, e também até uma outra teoria que diz que tem signos contra o holocausto dos judeus. E aí os argumentos dessas pessoas que acreditam nisso são os seguintes. O filme tem uma hora lá que eles estão chegando e o cara fala: o hotel foi construído em cima de um cemitério indígena. Isso, logo na entrevista dele. Logo na entrevista, cara, lá embaixo. A maior desculpa dos anos 80 para ter um lugar mal assombrado. É, Poltergeist foi assim, cemitério maldito. E aí a história dos indígenas vem disso, começa por aí. Dentro do hotel, o Kubrick botou milhares de quadros... É. É, isso a gente consegue reparar. De índios. A cena do elevador ali seria o sangue de milhares de índios que foram massacrados. Enfim, tem 500 mil também argumentos para isso. Agora, Brunão, isso difere muito do livro, porque no livro não tem nada disso, né? Por isso que o Stephen King ficou puto, cara. Porque no livro houve um assassinato no fim, no hotel. É que até na hora da entrevista ele fala do assassinato, enfim, das mortes que tiveram lá. Não, parece que o hotel todo ele teve assassinatos e tal, essa coisa toda. Aí essas cenas, por exemplo, o urso chupando o pau do cara não teria nada a ver com o Jack Nicholson, o filho dele. Não, isso também não tem no livro, eu acho. Seria o caso homossexual entre o diretor do hospital e um bellboy, a quem ele chamava carinhosamente de urso. Aí vem o cara. Então, assim, difere tudo, né, cara? Isso, por isso que o Stephen King ficou tão puto. Mas o que o Stanley Kubrick fazia? Ele queria criar a obra dele, né? Ele era baseado no livro do Stephen King, mas ele pegou aquela história, rearrumou de um jeito onde ele poderia contar isso. Outra cena do negócio dos índios. Tem uma lata estrategicamente colocada atrás dos Cartman Crozers lá. Na hora que ele tá conversando com os pais dele e que ele conversa mentalmente com o Danny, tem uma lata que tem um índio gigante atrás do cara. Uma lata calumê. Calumê, na língua lá indígena, dos indígenas americanos, queria dizer cachimbo da paz. Essas mesmas latas de calumê aparecem atrás do Jack Nicholson quando ele é preso. É que ele tá sentado lá, que ele acorda com o fantasma chamando ele. Quando ele tá conversando com o fantasma, supostamente o fantasma do Grady. Do antigo zelador. Isso. Inclusive, existem dúvidas também se o Grady tava conversando com ele, se era realmente o Grady, e se teria sido o fantasma realmente que soltou ele, ou se não teria sido o próprio Danny. Porque o que acontece? Tem essa cena do Jack Nicholson conversando com a porta e diz que vai soltar porque ele fala, ah, não vou falhar ou sei lá, alguma coisa assim. E aí a cena seguinte é o Danny entrando no quarto da mãe, meio que possuído, falando... Meio que possuído, falando Red Rum lá. É, pode ter sido ele que tenha soltado. Pode ter sido ele que tenha soltado. Então é assim, o Stanley Kubrick é esse cara que fica brincando o tempo todo com a gente nesse jogo de gato e rato. Cara, ainda existem mais milhares. Eu não vou encher o saco de todo mundo aqui. Se você quiser saber, procure esse documento. Chama Room 237. Ele é muito maneiro, tem na internet. Eu vou pedir pro Miotti colocar o link do documentário. Tá legendado em português, perfeito. É uma hora e meia de documentário, cara. E ele fala todas essas teorias malucas, fora as outras teorias de signos e significados que tem no filme todo, o negócio dos espelhos, da dualidade, do abuso sexual, dos índios. Que isso não tá no documentário, mas tá em outras coisas da internet que se você procurar, você acha. E você fica maluco, né? Se você começar a procurar. Cara, você não para. É um mar de informação. Tem coisa sobre o Minotauro por causa do labirinto. Do labirinto e que ele se perde. Na verdade, o labirinto é ele mesmo perdido dentro da cabeça dele. Que o filme é sobre os erros do passado. Esse negócio dos indígenas e tal, das mortes e não sei o quê. Massacre dos índios. Dos massacres. Seria, assim, o filme é sobre os nossos erros do passado e que a gente não pode repeti-los. Então, por isso que tem tanta gente andando de costas no filme. É por isso que o Danny, quando ele vai despistar o cara, ele usa um truque indígena. Das pegadas, de andar em cima das próprias pegadas. De andar pegadas. Em cima das próprias pegadas. Pra trás. Shelley Duval correndo que nem uma retardada, deve ter algum símbolo de alguma maluquice. Exatamente. Cara, enfim, é um filme cheio desses símbolos, dos filmes do Kubrick, assim, até agora que eu já estudei. Eu acho que é o filme com mais easter eggs, assim, e mais mensagens subliminares de todos, cara, de todos, assim. De todos do Kubrick? Que eu já estudei, até agora é o que eu mais achei coisa, velho. Se você muito, muito, muito implorar. Então eu vou soprar. Eu vou bufar. E sua casa derrubar. Ah! Nós temos uma história íntima com esse filme, não é? Ai, Jesus, velho. Nós estávamos na casa do Miotti gravando A Cozinha do Chaka. Já eram umas 5 horas da tarde, estava sol ainda, não foi, não era escuro. E nós estávamos sentando, debatendo sobre o filme, questão falando sobre coisa de fantasma. Isso, em teoria já tinha, a gente já tinha acabado, já tinha comido até o prato. Já estava ali só falando, ah, não sei o que e tal. De repente, eu, Brunão e Miotti... Isso tem no vídeo, vocês vão ver. Tem no vídeo. Aparece a gente olhando pro mesmo lugar na mesma hora. Nós três vimos uma pessoa parada. Vimos. Na escada que dá acesso à churrasqueira do Miotti. Caralho. Cara, velho, foi absurdo, velho. Tem isso no vídeo. Tem isso no vídeo. Não tem o fantasma. Não. Porque a câmera tava virada pra gente. Só faltava ter. Porra, se tivesse velho, eu não ia dormir nunca mais na minha vida, velho. Não ia conseguir dormir nunca mais. É verdade. Mas assim, a câmera tava virada pra gente, mas aparece eu, Leonardo e Miotti virando a cabeça ao mesmo tempo, falando assim, velho, você viu aquilo? E vocês vão ver que não foi... gente, a gente não precisa ficar mentindo, assim, criando essas loucuras pra... Fazer hype ou fazer número. Fazer hype, essas coisas. A gente não precisa disso. Mas é verdade. É verdade. Entendeu? Assim, nós três vimos uma pessoa ao mesmo tempo. Vocês vão ver a nossa reação e vocês vão ver os três olhando na mesma hora. Caralho, é como se uma pessoa tivesse entrado na churrasqueira. E cada um viu uma coisa, mas os três viram no mesmo local. Isso. Mas cada um viu uma coisa. Eu vi a silhueta de uma pessoa contornada assim, como se fosse... Sabe quando você olha, fica olhando pro sol? Aí você fica com aquela... com aquele burn-in na íris ou uma coisa assim? Já eu vi num esquema assim, vulto mesmo, sabe? Preto. Você viu a silhueta preta? Vi uma silhueta preta, assim. E foi rápido, cara. Eu pisquei e sumiu. Velho, foi muito esquisito. Foi muito esquisito e eu tô com medo agora de falar até, porque você eu tá me sozinho arrepio. Aí? Abraço o travesseiro. Tô no quarto aqui, no meu escritório sozinho. Velho, que cagaço que foi, velho. E os três viram na mesma hora. Velho. Aí acabou mesmo a gravação, né? Vocês nem continuaram. Não, nessa hora a gente só pediu licença e foi tomar água. Não, eu não ia sozinha, não. Eu ia agarrar no braço de alguém ali que eu não ia soltar nunca mais. E se eu vou levar alguém comigo. Foi esquisito. Credo, cara, que medo. O Miotti viu um vulto também, não foi? Foi. Foi mais ou menos como eu vi, eu acho. E os três achavam que era o pai do Miotti. Foi, verdade. E o pai do Miotti tava na cozinha. Gente, não era ninguém. Isso tá em vídeo. E, cara, pra vocês verem, uma coisa que impressionou muito a gente. E o pior é que não foi a primeira vez que o Miotti viu o vulto lá na casa dele, hein? Segundo o que ele diz, não. Eu acho que a casa dele foi construída em cima do cemitério indígena. Cara, tem tudo a ver, velho. O gato ressuscitou... Rapaz, a casa do Miotti. O gato na casa do Miotti fala Long John Shan. Long John Shan. Oh, dá um piano. Oh, dá um piano. E tem um piano lá, né? Ih, caraca.